a Voz da Alemanha passa a apresentar mais um programa da série Passeio pelas Cidades Alemãs. Hoje visitaremos Fulda, uma cidade situada no estado do Hesse. A história da cidade inicia no ano 774, quando Beneditino Sturbius fundou, por encargo de São Bonifácio, o monastério de Fulda, sobre as ruínas abandonadas de uma fortificação franco-merovíngia. Segundo o desejo de Bonifácio, Fulda deveria se tornar um centro religioso e foco de sabedoria do reino dos francos. A partir do nono século, sob Rabanus Maurus, que passou a história como preceptor dos alemães, a escola monástica adquire grande importância. Nela, a língua alemã se desenvolveu em língua escrita e essa escola foi também o berço da antiga literatura alto-alemã. Nessa época, no ano de 819, o arcebispo de Mainz consagrou a Basílica de Radkar, cujas dimensões superavam a da atual catedral. A primeira menção a Fulda como cidade data de 1114 d.C. Foi encontrada na igreja de São Miguel uma moeda com a inscrição Civitas Fuldensis. Em 1220, através de uma lei do imperador alemão Frederico II, os abades de Fulda se tornaram príncipes eclesiásticos. Os séculos seguintes foram marcados por guerras e catástrofes. Foi no início do século XVIII que começou em Fulda a grande época do barroco. Surgiram então as suntuosas construções barrocas erigidas por arquitetos famosos que caracterizam até a atualidade o aspecto urbano de Fulda. E a esses arquitetos que o bairro barroco deve a sua harmonia arquitetônica, com a sua catedral, com o seu palácio municipal, o edifício da Orangerie, os palácios dos nobres e as casas burguesas. Esse bairro forma um conjunto que é considerado único em sua homogeneidade. A cidade foi residência dos príncipes eclesiásticos. Foi criada uma universidade com todas as faculdades. Foi fundada a Manufatura de Faiança, que posteriormente teve continuação como Manufatura de Porcelana após a Guerra dos Sete Anos. Com a secularização de 1802, termina o domínio eclesiástico dos abades. O Principado de Fulda passa primeiramente à Casa Orange-Nassau. Passados 4 anos, torna-se província francesa. Após mais 4 anos, passa a fazer parte do Ducado de Frankfurt. Volta a ser, por um breve período, austríaco e prussiano. E em 1816 é integrado no Principado Eleitoral de Hesse-Kassel. Após 1829, Fulda volta a ser a sede episcopal e é, há mais de 100 anos, sede da Conferência dos Bispos Alemães. Desde 1949, Fulda é também a sede do Congresso Sinodal da Igreja Evangélica Alemã. Vamos interromper nossa narrativa para apresentar a primeira atração musical do programa. Queiram ouvir a seguir os Fulda Tal Musikanten Kemmerzel, interpretando um trecho da composição Fuchsgraben. Atenção! A Municipalidade de Fulda vai oferecer 20 brindes, mais precisamente 20 camisetas tamanho extra grande para serem sorteadas entre os ouvintes que responderem acertadamente a seguinte pergunta. qual é o jubileu que a cidade de Fulda está festejando em 1994. As respostas deverão ser endereçadas em separado para A Voz da Alemanha, Passeio a Fulda, Caixa Postal 12.153, CEP 22022-970, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos mencionar a seguir alguns dos prédios que constam do prospecto turístico que é fornecido aos visitantes pela Secretaria Municipal de Turismo. A Orangerie é um edifício que tem salas em fascinante estilo barroco e que oferece o cenário adequado para os grandes acontecimentos sociais na cidade, assim como para congressos internacionais e assembleias suprarregionais. O prédio foi construído entre 1722 e 1725, de acordo com os planos do diretor de obras do antigo arcebispado de Mainz, Maximilian von Welsch. O jarrão de Flora, diante da Orangerie, obra do escultor de Bamberg, Johann Friedrich Humbach, é uma das mais belas esculturas da Alemanha. O Stadtschloss, o Palácio da Cidade, foi construído de 1706 a 1721, por encargo dos príncipes eclesiásticos, reformando e ampliando o antigo Palácio Renascentista, segundo planos de Johann Dietzenhofer. É um prédio de imponente suntuosidade barroca. Os apartamentos privados dos príncipes eclesiásticos, as salas de festas e a famosa coleção de porcelanas de Fulda podem ser admirados nas dependências históricas. O Palácio Fasaneri, outrora residência de verão dos príncipes eclesiásticos, abriga atualmente um museu com coleções de importância. O Museu Alemão dos Soldados do Fogo expõe extintores de incêndios desde a época renascentista até os nossos dias, assim como a evolução do serviço de incêndios e da proteção contra incêndios por meio de equipamento original e modelos que remontam ao século XIV. Chama a atenção o prédio da antiga prefeitura, cuja fachada foi reconstruída igual à original do século XVI. Fulda possui ainda outras maravilhosas obras arquitetônicas que o tempo de nosso programa não nos permite citar. Nosso passeio vai ter prosseguimento com o duo Wiener, formado pelas irmãs Stephanie e Cristina, interpretando uma estrofe da canção Grüß mein Herz, die stolzen Höhen. Grüß mein Herz, die stolzen Höhen, mein geliebtes Rhönerland. Raue Stürme, sie umwehen, Bergesgröße wohlbekannt. Sei gegrüßt, du meine Höhen, mein geliebtes, schönes Rhönerland. Sei gegrüßt, du meine schöne Rhön, du mein geliebtes Rhönerland. Nebel flüchten, Schatten fliehen, ewig wirkt das Sonnenlicht. In der Berge Rußgen glühen, Leben seine Grenze pflicht. Sei gegrüßt, du meine Rhön. Sei gegrüßt, du meine schöne Rhön, du mein geliebtes Rhönerland. E atenção, ouvintes, para a pergunta do passeio de hoje. Qual é o jubileu que a cidade de Fulda está festejando em 1994? E atenção para a grafia do nome da cidade. Anotem. F de felicidade. U de união. L de liberdade. D de dádiva. E A de amizade. Fulda. As igrejas de Fulda não devem faltar no roteiro turístico do visitante. A catedral, construída por Johann Dietzenhofer em 1704, sobre os fundamentos da colossal Basílica de Radkar, a maior igreja carolíngia ao norte dos Alpes, graças aos grandes trabalhos de restauração dos últimos anos, voltou a apresentar o seu esplendor barroco original. No Museu da Catedral, a coleção de relicários, os paramentos, chamam a atenção do visitante para a história desta cidade que festeja, em 1994, o jubileu de seus 1.250 anos e sobre a história do monastério. Na cripta da catedral se encontra o sepulcro de São Bonifácio, que ficou conhecido como o Apóstolo dos Alemães. O santo morreu martirizado na Frígia em 754 d.C. Não poderíamos deixar de citar o convento franciscano de Frauenberg, situado em um parque no cimo de uma das sete colinas de Fulda, de onde se tem uma vista maravilhosa da cidade e das montanhas do Rhön e do Vogelsberg. Dignas de nota são também a igreja de Santo André e a igreja de São Pedro, cuja construção foi terminada por encargo do abade Rabanus Maurus. Em sua cripta se encontram as mais antigas pinturas murais da Alemanha. A mais antiga construção do bairro barroco de Fulda é a igreja municipal, que foi erigida por ordem do príncipe Heinrich von Bibra entre os anos de 1770 e 1786. Vamos mencionar ainda a igreja de São Miguel, que foi construída por iniciativa do abade Aigil no princípio do nono século, que teve como modelo a igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém. No âmbito da parte musical do programa, apresentaremos a seguir um pequeno fragmento do segundo movimento do concerto número 4 em sol menor de Antônio Vivaldi, na execução do Trio Classique. E atenção para a pergunta do programa de hoje. Qual é o jubileu que a cidade de Fulda está festejando em 1994? Fulda é a cidade natal de Carl Ferdinand Braun, físico alemão nascido em 6 de junho de 1850 e morto em 20 de abril de 1918 em Nova York. Seu nome está ligado à história da televisão por ter descoberto em 1897 um tubo de raios catódicos. Posteriormente, em 1923, um russo naturalizado norte-americano, Vladimir Svorikin, tirou patente do iconoscópio, invento que inaugurou a televisão eletrônica utilizando o tubo de raios catódicos de Braun. Nosso passeio vai prosseguir com mais uma informação sobre esta cidade que está festejando em 1994 o jubileu de seus 1.250 anos. A Academia Infantil de Fulda oferece uma área de museu com espaços onde podem ser realizadas experiências e exposições. Nela, os jovens visitantes não têm apenas o prazer de brincar. Eles têm também a oportunidade de adquirir experiência com os numerosos objetos científicos e técnicos. Além do mais, podem utilizar uma biblioteca infanto-juvenil de âmbito internacional. Tem à sua disposição ainda um laboratório fotográfico e ateliês destinados à realização dos chamados workshops, oficinas artísticas artesanais e oficinas práticas. Em suas dependências, a academia abriga também um café. No último dia 29 de abril, foi inaugurada em Fulda a primeira exposição de jardinagem do estado do Hesse. Os visitantes já podem ver nos jardins do palácio, entre os prédios da Orangerie e do Palácio Municipal, clássicos traçados paisagísticos. No centro do cruzamento de vias que formam a conexão entre os dois edifícios históricos citados, foi reconstruída, sobre os fundamentos originais, uma fonte de 16 metros e tem no centro um chafariz. Diante de um cenário formado por centenários carvalhos e faias, o ambiente desse espaço de jardins cria vida. A parte anterior do parque, em estilo dos jardins campestres ingleses, fascina os visitantes com um mar de flores formado por rosas e rododendros. O encerramento da exposição está previsto para o próximo dia 3 de outubro. Fulda tem uma população de 60 mil habitantes, dos quais 6.410 são estrangeiros, cerca de 65% católicos e 19% protestantes. A Assembleia Legislativa Municipal é formada por 58 membros, a saber, 30 da União Cristã Democrática, 14 do Partido Social Democrata, 5 do Partido Verde, 5 do Partido Republicano e 4 representantes de um grupo de cidadãos que se denominam Unidade Cristã de Eleitores, cuja sigla é CWE. A União Democrática Cristã tem, portanto, a maioria e, assim, Fulda é bastião dos cristãos. Democratas no Hesse, estado que é governado pelo Partido Social Democrata e pelo Partido Verde. O prefeito da cidade, o Dr. Wolfgang Hamberger, da União Cristã Democrática, que está no cargo há 24 anos, pretende voltar a candidatar-se a esse posto por ocasião das eleições diretas para prefeito, que terão lugar no próximo dia 26 de junho. A economia da cidade está apoiada em empresas de médio porte, já que em Fulda não estão sediadas grandes firmas e também não existe uma monoestrutura, de forma que aqui a indústria é diversificada. Alguns dos setores de maior importância são o têxtil, o da eletrônica e o da química. A propósito deste último ramo, 50% das velas fabricadas na Alemanha são originárias de Fulda. E ainda a reciclagem de papel para embalagens. E a firma Fulda Pneus, que é o maior empregador da cidade. O jornal local tem uma tiragem diária de mais de 50 mil exemplares. A Voz da Alemanha apresentou mais um programa da série Passeio pelas Cidades Alemãs. Visitamos hoje Fulda, uma cidade situada no estado do Hesse, que está festejando em 1994 o jubileu de seus 1.250 anos. Participaram do programa locução Enio Infante e Arno Rochol. Direção técnica Peter Flexisch. Produção e apresentação Sandra Dicken. E atenção para os nomes dos ouvintes sorteados entre os que responderam acertadamente à pergunta do passeio a Halle. Adriano Bloch, Marechal Rondon. Christian Heinz, Viana Töpke, São Paulo. Joilson de Oliveira, Várzea da Roça. Jaedson Moreira de Oliveira, Fortaleza. Isaías Alves Ribeiro, Teresina. Cláudio Gerlach Castro. Getúlio da Rosa Rezende, Porto Alegre. Luiz Carlos Maia Dantas, Natal. Landry Kröger, Indaial. Marina de Fátima Dias, Campo Grande. Itamar dos Reis Nunes, Catalão. Walter Souza, Belém. Luciana Pimentel Figueiredo, Campina Grande. Valdívio Alves Silveira, Macarani. Francisco Carlos Marrocos, São Bernardo. Sebastião Sérgio Jesus Santos, Niterói. Walter Ferreira da Mota, Floriano. Celestina Molina Kors, Campo Grande. Tarcísio Santos de Sales, Mineiros. E João Gribeler, Roque Gonzalez.